que radia a terra abençoar, e cada gota de chuva alimentando a vida, manifestações divinas no universo a se encontrar. Cada instante revela uma nova beleza a surgir. Inteligência cósmica, além do nosso entender, força que nos guia além do que podemos ver. Quando vamos extasiados à beleza universal, sentindo a conexão com as galáxias, estrelas reluzentes no vasto firmamento, galáxias em movimento num eterno momento. Somos parte desse espetáculo, desse infinito enredo, desta dança celestial onde tudo é segredo. Cada sol que radia a terra abençoar, e cada gota de chuva alimentando a vida, manifestações divinas no universo a se encontrar. Cada instante revela uma nova beleza a surgir. Inteligência cósmica, além do nosso entender, força que nos guia além do que podemos ver. Quando vamos extasiados à beleza universal, sentindo a conexão com as galáxias, estrelas reluzentes no vasto firmamento, galáxias em movimento num eterno momento. Somos parte desse espetáculo, desse infinito enredo, desta dança celestial onde tudo é segredo.